Está tudo pronto aqui, o aparato, as máquinas. Então vamos começar. Boa tarde a todos. Então vamos fazer o seguinte, vocês devem lembrar que no começo, na primeira ou segunda aula, nós explicamos que a filosofia consistia em duas atividades simultâneas e que são medidas uma pela outra. Vocês lembram disso aí? A filosofia consiste, por um lado, em viver uma vida examinada. E, por outro lado, numa reflexão, acompanhada de diálogos ou do discurso com outros seres humanos, acerca dos fundamentos dessa vida examinada e da vida humana em geral. Vocês lembram disso aí? Quer dizer, por um lado, a filosofia é um exercício de consciência. E é mais ou menos isso que a gente explicou na última aula. Em que consiste esse exercício de consciência? Vocês lembram disso aí? A gente explicou a relação entre os quatro bens fundamentais, ou bens universais, e o fundamento da consciência moral na experiência da felicidade ou da satisfação. Vocês lembram disso aí? Quer dizer, tudo isso aí, o exame dos quatro bens, de em que medida o sujeito procura eles, em que medida ele necessita deles, e do seu fundamento moral último, faz parte justamente, são os instrumentos fundamentais da vida examinada. Quer dizer, do exame que o sujeito faz da própria vida. De ser um filósofo, por um lado, é o sujeito ter uma ideia de por que ele faz as escolhas que faz durante a vida e por que os seres humanos em geral fazem escolhas semelhantes ou diferentes. Por outro lado, a filosofia é uma busca de explicação teórica da vida humana, do fundamento da existência. Nessa aula, então, nós vamos tratar dos instrumentos que os filósofos desenvolveram para fazer esse outro exame. Está claro, hein? Quer dizer, para fazer esse outro exame, para tentar compreender a realidade que é captada pelo ser humano, quer dizer, para tentar compreender o objeto da experiência humana, os filósofos então desenvolveram as ciências do discurso. Essas ciências foram, nas três primeiras gerações de filósofos, foram sistematizadas pouco a pouco até chegar na época de Aristóteles, na vida de Aristóteles, há uma sistematização considerável e, na verdade, até suficiente. Poucos avanços foram feitos na ciência do discurso desde Aristóteles. Aristóteles chegou à conclusão de que o discurso humano tinha quatro modalidades fundamentais. A primeira modalidade é o discurso poético ou mítico. Veja bem, no tempo de Aristóteles, a linha de separação entre discurso mítico e discurso poético era muito pouco demarcada. Todas as obras literárias do seu tempo eram mais ou menos, direta ou indiretamente, baseadas nos mitos fundamentais dos gregos. Então, a função do discurso poético era, por meio da narrativa de histórias ou ações humanas, levar ao pressentimento ou uma captação estética de verdades que não são compreendidas pela audiência, ou mesmo pelo próprio autor, que são verdades que são apenas captadas ou pressentidas. Está claro, hein? Hum? quer dizer, a ideia do discurso poético é representar simbolicamente, por meio da narração de ações humanas, verdades que são de difícil captação, seja por razão objetiva ou por razão subjetiva. Quer dizer, uma verdade pode ser de difícil captação porque objetivamente o ser humano é limitado em relação ao conhecimento daquela verdade. Ou pode ser uma verdade, pode ser de difícil captação porque determinado público não está preparado. Está claro, hein? Então você pode usar o discurso poético nessas duas circunstâncias. Então, por exemplo, a gente explica um exemplo. Quando você assiste a uma peça de teatro ou a um filme de cinema, ou você lê uma obra geral, você lê um romance, um conto, uma novela, o quanto de credibilidade esse texto ou essa narrativa, você pode ver na forma de texto ou já na forma de representação, na forma de drama, o quanto essa obra exige de credibilidade da sua parte, quanto você precisa acreditar. Então, quando você assiste um filme ou uma peça de teatro ou lê um romance, você precisa aceitar que aquelas coisas aconteceram tal como elas estão narradas? Não. Você não precisa aceitar de antemão que aqueles são fatos. Não é isso? Pelo contrário, às vezes você já te avisa desde o começo que aquilo não aconteceu. Não é isso? Todos já devem ter notado aquele pequeno aviso que aparece tantas vezes no cinema e na televisão. Que os personagens representados nessa obra são fictícios e qualquer semelhança com personagens reais é mera coincidência, etc, etc, etc. Então, se aqueles personagens não são reais, se aquelas histórias humanas não aconteceram, não são histórias humanas mesmo, por que você as assiste? Ou as lê? Quer dizer, qual o sentido de ler uma história que não aconteceu? Pode ser uma história de tipo modelo em relação a histórias que aconteceram. Eu posso não ter. Mas qual seria a vantagem da história que não aconteceu em relação à história que aconteceu? Se o sujeito quer te explicar alguma coisa sobre o que acontece nas vidas humanas, não seria melhor ele narrar uma ocasião em que aquilo aconteceu? Para que ele vai inventar um monte de personagens que não existem, em situações que não aconteceram, para te explicar alguma coisa que aconteceu? Não era melhor ele narrar o que aconteceu? Se fosse só para te explicar o que aconteceu, não era melhor, ou o que acontece, não era melhor te dar um exemplo do que aconteceu? Não seria mais eficaz? Quando você quer ensinar uma coisa para alguém, se você quer ensinar uma história, um valor moral para uma criança, o que é preferível? Ou para um adolescente? Né, o que é preferível? Você contar um caso real ou você contar um caso fictício? O caso real não tem mais credibilidade? As histórias humanas concretas e reais não têm mais credibilidade do que as histórias meramente fictícias? Então, quando você conta uma história que não aconteceu, o propósito não pode ser só te explicar alguma coisa que acontece. Porque o que acontece, você narra o que aconteceu e aí você explicou o que acontece. Com muito mais credibilidade, E aí depois você mostra, olha, foi aqui, essa aqui foi a casa em que viveu do jeito da história que eu te contei. Tá ali, aquele ali é o neto dele. Eles têm muito mais apelo à credibilidade, não tem? Opa. Guerra do Mundo, que é uma novela, que é um onde que no início transformou-se um fato real que aconteceu, deram o nome de cidade, que não existe, Estados Unidos, o fato de esse foi a... criou uma comoção nacional. Foi Orson Welles. Orson Welles, ele estava narrando o romance Guerra do Mundo, do H.G. Wells, no rádio, só que é o seguinte. Na hora que o programa dele começou, estava passando em outra estação de rádio um outro programa de grande audiência. Então, quando ele começou, ele falou, agora vamos aqui ler o livro, narrar o livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, e vamos representar esse livro dramaticamente. Isso foi no comecinho do programa, só que na hora que começou o programa, todo mundo estava ouvindo outro programa. Quando acabou o outro, eles mudaram de estação e pegaram a narrativa no meio. E ele então começou a narrar como os alienígenas estavam chegando em Washington, Nova York, Los Angeles, e estavam destruindo tudo. E as pessoas ficaram desesperadas. Quer dizer, se todo mundo tivesse ouvido, não, isso aqui é só uma história de mentirinha. Não está acontecendo. Não ia mudar nada. Ninguém ia sentir nada, não é? Está aí um exemplo exatamente em que, vamos dizer, as histórias vividas têm maior credibilidade e maior peso do que as vidas não vividas, do que as histórias meramente fictícias. Não é isso? Gerou, às vezes, teria, o pessoal chama de vagabundo e qualquer coisa. Pois é, tem gente que pulou de prédio. Né? Seria uma coisa que não é irreal. Então, qual o sentido de você contar histórias fictícias? Eu acho que a questão mais é o ser humano vivendo num mundo imaginário. A dificuldade do ser humano encarar os fatos reais é a necessidade de criar um fato extraordinário. E encarar, por exemplo, a realidade como é. Aí agora é igual a história do. Daquela história que todo mundo conhece, que o amigo devia dar a notícia da morte da mãe do outro amigo, e começa a contar a história do gato, né? Vai bem devagar a hora de chegar lá na morte da sua mãe. Então eu acho que existe um aspecto assim, a vida da. Da arte imitar a vida, né? E acredito que é essa questão do imaginário, você captar mais essa questão imaginária. Quer dizer, o propósito seria, então, esquecer a vida real. Exatamente. E como que simplesmente intoxicar-se ou embriagar-se numa ilusão. Exato. Ah, isso é, percebe? Veja bem, exatamente. Vamos pensar assim, exatamente. Vamos pensar assim, quando você conta uma história fictícia para uma criança, você conta para que ela saia da realidade e que ela fuga e ela perca o contato com a realidade ou por outro motivo? Quando você conta uma historinha para os seus filhos, é para eles não entenderem a vida real, para eles se embotarem. É para que eles possam assimilar fatos e realidades que eles ainda não podem compreender. Percebe? Veja bem. Até dizer que suavizar ou facilitar não é nem esse o propósito. A verdade é que não, existem realidades que você não compreende, mas com as quais você já precisa entrar em contato. Está claro, hein? Quer dizer, veja bem, aquele que conta uma história para que o outro se desligue da realidade, o que ele é? Ele é um mentiroso. Ele é um enganador. Não é isso? Bem, qual a função fundamental, a função original do discurso humano? Qual a função da palavra? Revelar. Exatamente. A função da palavra é ocultar a realidade? Não, é mostrar a realidade, é representar a realidade. Não é isso? Se o discurso poético fosse criado para que o sujeito deixasse de perceber a realidade, o discurso poético seria por si mesmo um conjunto de mentiras. Ele seria um antidiscurso e não um discurso. Não é isso? Ele não seria palavra humana. Ele seria um uso infra-humano da palavra humana. Não é isso? Seria só, não, isso aqui existe só para te enganar. Isso existe para te enganar porque a realidade dói e você não aguenta. O que que esse discurso pressupõe? Esse discurso pressupõe, a ideia de que o discurso poético se justifica assim, pressupõe que existe uma disparidade intrínseca entre o discursante e a audiência. Não é isso? Porque o sujeito que inventa a história, ele sabe que ela é inventada. Não é isso? Ele não se desliga da realidade ao inventá-la. Ele desliga a audiência da realidade ao narrá-la, não é assim? Quer dizer, o mentiroso, quando ele mente, ele não está se desligando da realidade. Pelo contrário, a realidade está tão clara aos olhos dele que ele pensa, se as pessoas souberem o que eu fiz, certo? Ou o que aconteceu, eu estou perdido. Então eu vou inventar um discurso aqui completamente diferente da realidade e enganar todo mundo. O que ele está fazendo? Isso pressupõe que existe uma diferença qualitativa entre ele e a audiência. Quer dizer, ele pode ter um contato com a realidade, ele pode saber qual a verdadeira relação entre o discurso dele e a realidade e os outros não. Está claro isso aí? Quer dizer que o discurso, então, justificar o discurso poético com base na ideia de ocultar de si os fatos, é justificar o exercício metódico da mentira. Porque o sujeito que conta a história para você, ele sabe qual foi a história que aconteceu e sabe o que não aconteceu. Está claro, hein? A questão sobre o discurso poético é que ele visa representar verdades que dificilmente serão tornadas claras pelos fatos. Está claro, hein? É o caso de muitos contos imbatíveis, exatamente. Exatamente. É a ideia de que não deve ouvir a estranha, mas como existe uma diferença capaz de compreensão entre a criança. Entre a criança e o narrador. Exatamente. Mas você não está querendo ocultar a realidade dela. Pelo contrário, você está querendo mostrar a realidade para ela. Não é isso? De um modo, o quê? De modo a facilitar uma futura assimilação dos fatos. Você representa numa história agora um negócio que você sabe que ela vai ter que perceber depois, mas que ela não tem condições de perceber agora. E se você não der a história, talvez ela nunca venha a ter condições de perceber. Não é isso? Está claro isso aí? Está clara a diferença entre um uso de discurso? É óbvio que você pode usar o discurso poético, né, simplesmente para mentir. Para dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver com a realidade, eu não tenho a intenção de representar a realidade, eu quero apenas que você esqueça o que é a realidade. Que você esqueça a diferença entre verdade e mentira. É claro que, por exemplo, qualquer um pode fazer uma coisa assim, mas isso não é um discurso no sentido estrito. Assim como uma mentira não é um discurso. Porque a mentira não significa os objetos aos quais o discurso se refere. Não é isso? A relação entre o discurso mentiroso e os fatos não é de semelhança ou identidade. Não é isso? É de dessemelhança. Não é isso? Se essa mesa estivesse na outra sala, dissesse, olha, para vocês, a toalha da mesa é verde. Enquanto a toalha é branca. Quer dizer, meu discurso não encaminhou vocês à percepção da realidade da toalha, não é isso? Pelo contrário, ele deu uma pista falsa. Está claro, hein? Agora, vamos supor a situação seguinte. Eu estaria então dando aula para crianças. Crianças que nunca viram uma toalha de mesa e não sabem o que é uma toalha de mesa. E eu chego para elas e falo, olha, na sala do lado tem uma toalha de mesa. A toalha de mesa é a única coisa verde na sala. Aí elas chegam na sala e elas vão olhar a única coisa verde na sala, é isso aqui. Elas vão pensar, a toalha de mesa é isso aqui, ó. Está clara a diferença entre um discurso que prepara o sujeito ou encaminha o sujeito para a percepção do real e um discurso que simplesmente entrava? Eu poderia chegar e falar, olha, a toalha de mesa é o único objeto branco na sala. Eles chegam lá, chegam e encontram isso aqui. O que acontece? Eles vão entender o que é uma toalha de mesa, aprender o que é uma toalha de mesa. Se eu falar que é verde, eles, pelo contrário, não vão entender nada acerca do que é toalha de mesa. Está claro isso aí? Veja bem, quando o sujeito então indica só, por exemplo, a cor da toalha de mesa e encaminha eles para a sala, o que eu fiz? Eu não expliquei para eles o que é uma toalha de mesa. Eu deixei, olha, entender o que é uma toalha de mesa é algo que a realidade vai trazer para você. Você não precisa do meu trabalho para isso. Eu só te dei uma pista que facilitou a sua compreensão. Está claro, hein? Pois bem, a finalidade intrínseca do discurso poético, veja bem, do verdadeiro discurso poético e não do falso discurso poético ou o discurso poético que mente. Veja bem, o discurso humano pode ser verdadeiro ou falso, não é assim? Ele pode corresponder à realidade ou não. Um discurso poético é verdadeiro quando ele é justamente um conjunto de indícios de determinadas verdades. O discurso poético não te explica o que são essas verdades, nem te dá por si mesmo a compreensão de qual a realidade delas. Ele indica indiretamente, por meio de pistas. Está claro, hein? Veja bem, o que a gente indica por meio de pistas? Simples, aquilo que a gente não pode indicar diretamente. Tá claro, hein? Quer dizer, se ele tivesse uma toalha de mesa na frente dos alunos, ele simplesmente pegaria e falaria, olha, isso aqui é uma toalha de mesa. Não precisaria dizer, é o único objeto branco, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tá claro, hein? Veja bem, o que vai acontecer? A verdade é que existem verdades sobre o mundo, sobre a vida humana, sobre as coisas, que não são de acesso imediato para o indivíduo humano, que são somente pressentidas pelo indivíduo humano. Não é assim? Cada um de nós tem, por exemplo, alguns valores que ele mesmo não compreende, que a gente mesmo não compreende, mas que nós pressentimos como verdadeiros. Não é isso? Isso guia 99% das nossas decisões. Então, por exemplo, quando vocês foram prestar vestibular, lá aos 17, 18 anos, vocês compreendiam que aquela era a sua profissão ideal para vocês, você seria perfeito, papapá, ou vocês só pressentiam isso? Vocês compreendiam essa escolha ou vocês só a pressentiam? Só pressentia. É que são muito raros os casos de pessoas aos 17, 18 anos que têm uma compreensão total de qual a profissão ideal para ele como indivíduo. Não é isso? Está claro, hein? Veja bem, inúmeras vezes na vida humana, nós temos que agir de acordo com valores ou verdades pressentidos e não compreendidos. Você pode ter vivido e não ter compreendido também. Claro. Existem verdades cuja mera vivência não conduz à compreensão. Existem verdades, por exemplo, que só podem ser compreendidas depois de uma vida inteira de reflexão acerca delas. Existem outras verdades ainda que só podem ser compreendidas depois de vidas sucessivas de indivíduos. Esse sujeito aqui passou a vida toda estudando isso. Aí ele relatou tudo. E todas as experiências, toda essa investigação. Aí na geração seguinte um sujeito pega toda aquela investigação e leva adiante. E depois de 5 gerações alguém entende alguma coisa. Não tem coisas que são assim? Verdades que são assim? Ou seja, existem verdades que uma vida inteira não pode compreender. E inúmeras vezes na nossa vida nós agiremos e tomaremos decisões de acordo com verdades que são somente pressentidas. Em última análise, a finalidade do discurso poético é justamente a transmissão de verdades que só podem ser pressentidas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, a maior parte das pessoas tem como convicção interior a ideia de que, como um todo, é melhor ser justo do que injusto, é melhor ser honesto do que desonesto. A maior parte das pessoas tem essa ideia na sua cabeça. Não é isso? Mas é também essa missa, a maior parte das pessoas somente pressente isso. Não é isso? Todo mundo que tem essa ideia na cabeça tem a prova inequívoca de que é melhor ser honesto e justo do que desonesto e injusto. Todo mundo que tem essa ideia na cabeça tem essa ideia como uma certeza científica. Como assim, olha, eu tenho certeza que agora é dia, não é noite. Não. A maior parte das pessoas pressente essa ideia. Tem essa ideia como um pressentimento. Não é isso? Agora, veja bem, uma convicção acerca do que é melhor, ser justo ou injusto, é fundamental na vida humana, não é? Você ter uma posição a esse respeito, desde muito cedo, é extremamente importante na sua vida, não é? Faz uma diferença total. Então, por exemplo, você faz uma diferença, essa toda a diferença entre se tornar um traficante de drogas e um bom pai ou mãe de família. Não é isso? O traficante de drogas não tem essa convicção. Está claro como verdades que são somente pressentidas têm uma importância crucial na existência humana? Veja bem, a imensa maior parte dos seres humanos passará a vida toda se guiando por pressentimentos. Não é assim? Estão compreendendo bem? Não se pode esperar, não se pode esperar, o indivíduo humano não pode esperar uma demonstração científica para cada decisão crucial da sua vida. Ele não pode, aos 17 anos, pensar o seguinte: olha, eu não vou prestar nenhum vestibular porque não há prova cabal de que existe uma profissão que é boa para mim. Porque isso não está demonstrado como o teorema de Pitágoras. Então não vou fazer vestibular nenhum, não vou trabalhar em nada até a prova científica de que essa profissão é boa para mim. Já pensou que todo mundo decidisse fazer isso? O que acontecia com o mundo? Já pensou que todas as pessoas decidissem o seguinte: olha, eu não vou ser honesto e justo porque eu não tenho a prova cabal e científica de que ser honesto e justo é melhor do que ser desonesto e injusto. Dá para agora todo mundo, vamos fazer, todo mundo parar e esperar a prova para aí começar a agir, para aí começar a viver? E se a prova não vier? O que as pessoas vão fazer? Está claro aí? O sujeito disse: não, eu, para mim, tudo tem que ser provado. Isso é uma tremenda mentira. Você toma N decisões na sua vida toda sem nenhuma prova. E isso é perfeitamente normal. Mas você tem que ter lá na sua consciência alguma orientação quanto às suas decisões. Mas você também não decide as coisas de maneira completamente cega. Não é isso? Você também não pode dizer para as pessoas o seguinte: olha, como você não tem uma prova cabal de qual a profissão melhor, de agora em diante nós vamos fazer a regra seguinte: você presta vestibular, se você for aprovado, nós temos aqui uma cesta com papelzinhos com todas as profissões, a gente vai mexer assim, ó, e pegar uma, e essa aqui é a sua. Você vai decidir de maneira completamente cega. Você já que a gente tem que chegar a uma solução intermediária entre um extremo e o outro? Que para quase tudo na vida você tem que ter uma solução intermediária que está mais ou menos no meio. Você não pode nem ter uma cegueira total e você também não tem como ter a prova científica. Como a gente faz para decidir quando é assim? É simples, é justamente para isso que existe o discurso poético. O discurso poético tenta traduzir em ação humana certas constantes universais da realidade em que vivemos e que vão se aplicar à existência humana sempre. Tá claro isso aí? Se vocês pegarem, por exemplo, todas as grandes obras da literatura grega, a gente vai pegar as da literatura grega justamente porque essa teoria dos quatro discursos surgiu entre os gregos. Então, todas as grandes obras da literatura grega são grandes justamente por mostrarem certas constantes universais. Então, por exemplo, se vocês pegarem a Odisseia, vocês conhecem resumidamente a história da Odisseia? E é simples, o Ulisses era um dos reis gregos, né, o Odisseu era um dos reis gregos, que participou da Guerra de Troia. E ele tomou a decisão crucial que levou à vitória sobre Troia. Quer dizer, ele inventou a ideia, o negócio do cavalo de Troia. Só que é o seguinte. Tem um adivinho na Ilíada que vai dizer para os troianos o truque dos gregos, a ideia de inventar o cavalo e colocar alguns soldados dentro do cavalo para entrar na cidade. E esse adivinho é então engolido por uma serpente marinha. Sai um monstro do mar e engole esse adivinho antes que ele conte a verdade, que ele conte, revele o truque dos gregos. E aí os gregos conseguem entrar na cidade dentro do cavalo, o famoso cavalo de Troia. Esses soldados que entram abrem os portões e eles ganham a guerra de Troia. Acaba a guerra de Troia, Ulisses então, todo cheio de si, pensa: puxa vida, eu sou realmente um cara muito bacana, eu sou um gênio, eu inventei o estratagema, depois de 10 anos guerreando esses caras, e eu com uma ideia genial fui lá e ganhei a guerra. E aí a Odisseia é a história dele tentando voltar para casa depois da guerra de Troia. E ele, quando começa a voltar, começa a enfrenta uma série de dificuldades, e ele não entende por quê. Ele está voltando por mar e ele tem mil problemas. E não vai entendendo, até que uma hora que chega no final ele entende. Tudo aquilo está acontecendo com ele, porque ele ofendeu Netuno, ele ofendeu Poseidon, que é o deus dos mares, que no momento crucial da guerra engoliu o adivinho que ia contar para os troianos o segredo do Ulisses. Então quem ganhou a guerra para ele foi Poseidon, não foi Ulisses coisa nenhuma. Qual é o elemento constante aí? O elemento constante é que na vida humana e na história dos sucessos e fracassos existem inúmeras forças em jogo que são desconhecidas pelo indivíduo que está batalhando, pelo indivíduo que é um dos jogadores. Não é assim? Quer dizer, nenhuma vida humana é um jogo de xadrez em que todos os fatores podem ser computados. Não é isso? Quer dizer, no jogo da vida humana, ou na batalha da vida humana, existem fatores que estão sempre além do conhecimento do indivíduo. Esses fatores vão desde a fofoca que o vizinho fez contra a mulher dele, até forças cósmicas ou divinas. Tudo isso aí está fora do alcance e do controle dele, não está? Mas determina a vida dele, determina o sucesso ou o fracasso da empreitada dele, não é assim? Então a Odisseia existe justamente, por exemplo, esse é um dos exemplos da Odisseia, para ilustrar como o sucesso ou o fracasso é um jogo entre as forças do indivíduo e forças que ele desconhece completamente. É um meio de lembrar o sujeito disso. O sujeito que não sabe disso, ele está quase que fadado ao fracasso. O sujeito que parar e pensar: olha, o que está em jogo aqui é simplesmente o destino. O destino decide tudo, eu não preciso fazer nada. Ele dificilmente será bem sucedido. O outro sujeito que pensar: não, sou eu que faço tudo e nenhuma outra força intervém na minha biografia, também provavelmente estará fadado ao fracasso. Não é assim? E no entanto, vocês podem reparar que a gente demora às vezes a vida inteira para aprender essa única verdade. a vida humana é um jogo entre forças conhecidas e desconhecidas. Tá claro, hein? Ficou claro qual a função do discurso poético? O que vai acontecer se você chegar para um rapaz de 15 anos de idade, tá, e tentar explicar para ele: olha, meu filho, o sucesso ou o fracasso na vida vai depender da interação entre forças conhecidas e desconhecidas. O que eu ensinei para ele acerca da vida falando isso? Porcaria nenhuma. Isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E mais ou menos 13 segundos depois de eu ter terminado de falar, ele já esqueceu o que eu falei. Não é assim? Alguém aqui já tentou educar crianças de 13, adolescentes de 13, 14, 15 anos? Só teve um exemplo ali. Você já viu como é difícil botar alguma coisa na cabeça ali e ficar? No entanto, veja bem, eles estão há poucos anos da vida adulta. Eles têm muito pouco tempo. Dali a muito pouco tempo, eles vão ter que enfrentar todas as coisas que você enfrenta, não é? Tudo sobre a vida que você enfrenta. Como você transmite para ele essas verdades fundamentais? Explicando assim, falando: olha, meu filho, sua vida, fracasso ou sucesso vai depender dessa interação. Vocês acham que isso vai ter algum efeito sobre a mente dele? Não vai ter nenhum, exatamente, não vai ter nenhum. No máximo vai ter um efeito: nossa, esse professor é chato, fala coisa que não tem nada a ver. Não é isso? Então o que você faz? É simples? Não, agora eu vou fazer o seguinte: nós vamos aqui ler a Odisseia, e na medida que a gente vai lendo, de vez em quando a gente comenta. Aí o que acontece? Essa percepção da interação das forças conhecidas e desconhecidas vai ficar tão clara na mente dele que na primeira ocasião da vida dele em que isso acontecer, ele vai perceber. Ele vai lembrar tudo aquilo. Tá claro, hein? Isso também é semelhante à história da deusa Fortuna, né? Exatamente. Ela pôs um forte numa das mãos e na outra o leme. E ao mesmo tempo que ela oferece ao bem afortunado, ela pode virar o leme a qualquer momento. Pode virar o leme a qualquer momento, exatamente. A deusa Fortuna representa justamente isso. Ela representa as forças que não estão sob o controle do indivíduo. E que elas podem se voltar a seu favor ou contra você. E que a vida não é feita só de dois lados. Quer dizer, não, tem aqui o lado que me favorece e o lado que me prejudica. Tem, olha, tem as forças conhecidas, o campo das forças conhecidas, e nesse campo existem os que me favorecem e os que me prejudicam. E existe o campo das forças desconhecidas, e nesse outro campo também tem os que me favorecem e me prejudicam. E o tempo todo eu vou ter que estar levando em conta tudo isso. Isso aí é algo que o sujeito, ou se for um sujeito muito, de índole, muito sábio, prudente, ele aprende isso sozinho aos 90 anos. Quando chega aos 90 anos, ele chega: ah, agora eu entendi que o segredo era esse. Ou você narra um mito para o sujeito desde pequeno, e a primeira vez que ele enfrentar aquilo, ele recordará o mito. Tá claro assim? Ou então uma outra história, um outro discurso completamente diferente. Se eu pegar a história de Hamlet, vou pegar o Hamlet. Hamlet está ensinando o que, professor Jair? Vocês conhecem mais ou menos a história? Hamlet é um príncipe, é o príncipe da Dinamarca, e o pai dele morre em circunstâncias misteriosas, que o Hamlet suspeita ter sido um envenenamento. E sobe ao trono o tio dele, que se casa com a mãe dele, que era a viúva do rei. E o tio dele é um porco, feito uma baixeza e vilania sem igual. E o Hamlet está o tempo todo preocupado e contrastando na mente dele a qualidade do pai como governante e a falta de qualidade do tio como governante. Até que uma noite o fantasma do pai aparece para ele e diz que foi assassinado pelo tio. E conta como foi assassinado. E ele pede para o Hamlet: olha, você vingue a minha morte e assuma o trono, mas não deixe que a sua ira recaia sobre a sua mãe. Então, na mesma noite, o Hamlet, subindo no palácio para o seu quarto, encontra o tio. Na mesma noite, ou na noite seguinte, o tio ajoelhado, rezando e confessando o crime, confessando aos céus o crime dele. E naquele momento ele pensa: poxa vida, posso matá-lo agora mesmo. E aí ele está ajoelhado ali, chega nas costas dele, um punhal resolveu todo o problema. Mas aí ele para e pensa: não, mas se eu matar ele agora, ele está arrependido. Se eu matar, talvez ele vá para o céu. Eu não quero matá-lo agora, eu quero matá-lo no ato mesmo da sua vilania, para que ele vá para o mais fundo dos infernos. O Hamlet o tempo todo duvida nele de quando ele deve matar o tio e assumir o trono, quando ele não deve. E essa demora, essa dúvida do Hamlet em agir, é que causa toda a tragédia da peça. Faz o tio perceber que o Hamlet sabe o que aconteceu e tem a intenção de retomar o trono. E aí o tio monta uma série de ardis, não sei o que, e no final o Hamlet consegue matar o tio, mas é morto também. Por jeito que ele é a história, com clareza, ele percebe que o que está em jogo aí são quais são as qualidades ou atributos necessários ao ser humano adulto para um pleno desenvolvimento. E ele percebe que, por um lado, o sujeito precisa ter a capacidade de isenção e a capacidade reflexiva do Hamlet. E Hamlet tem todo um desejo de matar o tio e recuperar o trono. Mas ele começa a se perguntar: por que acontece de surgir um governante ruim com o meu tio? Um governante ruim matar um governante bom e passar a reinar? Ele começa a refletir sobre a existência. A capacidade de refletir sobre a existência, chegar a juízos abstratos, é importantíssima para o ser humano adulto. Mas também a capacidade de sintetizar esses valores abstratos, certo? E chegar a uma decisão acerca do que você deve fazer, quer dizer, virtudes de certo modo, vamos dizer, guerreiras ou militares, são igualmente necessárias. E o Hamlet morre por demorar, por tardar em desenvolver justamente essa capacidade de decisão. Num certo sentido, a tragédia de Hamlet é o contrário da tragédia do Rei Lear. O Rei Lear é um personagem que, ao contrário do Hamlet, possui os atributos guerreiros ou políticos em grande medida. Ele é um grande rei, mas ele possui os atributos reflexivos em medida infinitesimal. Então a história do Lear é a seguinte: ele é o rei e chama as três filhas, porque ele quer dividir o reino entre as três filhas, e pergunta para elas: como é o amor que vocês têm por mim? Aí a primeira, né, chega e fala, não, o senhor é maravilhoso, o senhor é para mim o sol e a lua, o dia e a noite. E a maravilha, um terço do reino para você. Chega a segunda, não, o senhor é para mim, é Deus na terra, o cara mais legal, ah, tá aqui, mais um terço para você. Ele chama a mais nova, Cordélia, e a Cordélia chega e fala, ah, meu senhor, eu te amo como uma filha deve amar um pai, nem mais nem menos. Exatamente na medida em que uma filha deve amar um pai. Ele, ah, sua desgraçada, você não sente nada por mim, você... Você é nada. A sua parte eu pego, está aqui, divido entre as suas duas irmãs. Então, nesse momento, ele desterra a Cordélia e divide o reino entre as outras duas filhas. E um sujeito, um dos príncipes presentes, o príncipe da França presente, ao observar essa honestidade, essa clareza da inteligência da Cordélia, pede ela em casamento naquela mesma hora. Fala, não, ela não tem reino, mas não tem problema, ela pode ficar com o meu reino, esse é a minha rainha. Daí ela vai ser rainha na França. Bem, algumas semanas depois, as duas filhas já jogaram o pai num canto e falaram, olha só, o pai... Pai, para que você precisa de toda essa guarda pessoal, 100 homens para cuidar de você? 50 é bastante. Daí chegou outro, não, 50 não, 20. Mas deixa um sujeito cuidando de você. Ah, pai, para que você precisa desse palácio? Você não precisa, vai viver no celeiro. E aí o Lear começa a enlouquecer. Para que está acontecendo? A honra não vale nada. A grandeza moral, tudo que eu fiz por esse país, nada disso vale nada. Cadê o amor de vocês? Não, nós te amamos muito, mas vai pro canto. Quer dizer, o que faltou ao Lear não era a coragem, a bravura ou até a generosidade, mas faltou-lhe discernimento. Faltou-lhe perceber que, olha, uma filha deve amar um pai exatamente como uma filha deve amar um pai, não mais nem menos. Ela não deve fazer dele nem um Deus, nem um sujeito qualquer. Não é isso? Que essa mesma objetividade e clareza da Cordélia era uma virtude, era uma perfeição de amor e não um defeito, não uma falta de amor. No final da peça, a Cordélia retoma o reino para o pai. Aí o pai morre. Então, o sentido, num certo sentido, o sentido do Rei Lear é justamente o complementar oposto do sentido do Hamlet. Ele ensina, olha, na vida não bastam as qualidades aristocráticas de nobreza, justiça, coragem, bravura, mas é preciso também o discernimento reflexivo, um certo grau de inteligência, prudência e sabedoria. Enquanto que no Hamlet, não, olha, não basta sabedoria, prudência, inteligência, mas você precisa de um pouco de macheza também. De vez em quando você precisa parar de pensar e... tomar uma decisão e agir, aceitar as consequências. Tudo isso são verdades fundamentais sobre a existência humana. Imagina? Agora, como você transmite essas verdades para um sujeito que está começando na vida adulta agora? Ou às vezes, até para um ser humano adulto já formado? Como você explica para um sujeito de 40, 50 anos quais são as coisas sobre a vida que ele precisa saber e ele ainda não sabe? Você chega para ele e fala, olha, você não sabe, sou eu aqui que vou te ensinar? É assim que você chega para ele? Você acha que isso vai funcionar? Não vai funcionar, né? Mas ele pode também retrospectivamente comparar a vida passada dele, a vida pregressa, com as obras, grandes obras literárias que ele lê agora. E por meio do espelho da literatura entender que certas constantes da vida humana são constantes e portanto se aplicam à vida dele também. Não é assim? Então, por exemplo, ele aprender que as verdades valem mais do que as convicções, que é mais ou menos o sentido fundamental do Édipo Rei. Édipo é um grande homem, tem uma série de virtudes, mas ele não sabe quem é o pai e a mãe dele, por isso ele mata o pai e casa com a mãe. Aí ele descobre, puxa vida, minhas grandes qualidades não são nada sem a verdade, não eram nada sem a verdade. Faltou-me uma verdade fundamental e isso destruiu a minha vida. Basta uma obra dessa para você convencer centenas de milhares de pessoas de que a verdade é mais importante do que as opiniões. Entendeu? Veja bem, na vida, nas circunstâncias concretas da vida humana, muitas vezes o sujeito não vai saber o que é uma verdade e o que é uma opinião, não é assim? Ou sempre que aparece uma coisa na sua mente, ela já aparece com o rótulo exato. Os produtos não aparecem na mente, os fatos não aparecem na mente humana como os produtos aparecem no supermercado. Então não aparece um negócio na minha mente assim, verdade, oba, isso aqui é verdade. Então, a opinião, isso aqui é opinião. Isso aqui é uma mera convicção. Não aparece assim. No supermercado eu vou lá, não, isso aqui é água, isso aqui é papel higiênico, né? Mas na mente humana não é assim. Aparece tudo, né, embaralhado. Às vezes uma coisa vem com o rótulo da outra. Às vezes um negócio parece para mim, não, isso aqui é uma preferência individual minha. E daí você descobre que aquilo é uma verdade fundamental sobre a vida humana. Outra coisa aparece como uma verdade fundamental e universal e era só uma opinião. Não é assim? Não é assim na vida de todos os seres humanos? Ou tem alguém que é diferente? Que nasce iluminado, né? Na mente dele as coisas já aparecem, gente. Isso aqui é verdade, isso aqui é só um gosto. Veja bem, pelo fato de aparecerem na mente humana assim as coisas, quer dizer, aparecerem sem rótulo, ou pior, com o rótulo errado, as coisas aparecerem confusas, certas verdades fundamentais são fáceis de serem esquecidas. Então, por exemplo, a própria verdade, olha, a verdade é mais importante do que as nossas opiniões a respeito dela. Isso é uma verdade fundamental sobre a existência humana. Quem não aprende isso será sempre objeto inerme de manipulação por parte de outro. No entanto, isso não é claro pelas circunstâncias o tempo todo. Circunstâncias às vezes indicam isso, às vezes indicam o contrário, não é assim? Às vezes as circunstâncias indicam que uma opinião, um sentimento vale mais do que uma verdade. E às vezes indicam o contrário. Quer dizer, que o sujeito não pode contar com a biografia dele, só com a biografia dele e das pessoas que ele conhece, para compreender verdades fundamentais sobre a existência humana. Por quê? Porque na biografia dele, a verdade muitas vezes aparecerá como mentira, a mentira aparecerá como verdade. Claro, a chamada educação crítica não é senão uma anticrítica. É ela a educação mais dogmática. Entendeu? Ela é simplesmente um dogmatismo atomizado. Quer dizer, o que se ensina hoje por educação crítica não é educação crítica, assim, olha, procure conhecer as verdades e aprimorar as suas opiniões e sentimentos e qualidades de acordo com o melhor. Não, é simplesmente o seguinte, faça das suas próprias opiniões e convicções os seus dogmas pessoais e não aceite os de mais ninguém. Exatamente. Isso passa por educação crítica hoje em dia. Fala, não, olha simplesmente, não aceite o que ninguém diz, acredito só em você. Por quê? Porque evidentemente você é Jesus Cristo ou Buda. Então você sentiu, é bom. Quer dizer, é comum, certo? É comum numa aula de colegial hoje em dia você ouvir o professor dizendo para os alunos: olha, não existem verdades. Neste momento o aluno deveria se levantar, dar um chute no traseiro do professor e falar: olha, não é verdade que eu te chutei, então não reclame. Entendeu? Olha, não é verdade que eu estou saindo da sua aula para ir no cinema com a minha namorada, tá bom? Não é verdade. Você está vendo isso, mas não é verdade. Então marque a minha presença aí e ainda me dê uma nota 10. Ao invés disso, o que se deveria ensinar é justamente isso. Olha, existem verdades, as verdades são de difícil acesso, muitas vezes elas não aparecerão na nossa vida como verdade, certo? E no entanto, ainda assim, elas valem mais do que meras opiniões. Por mais difíceis que elas sejam de se obter, elas valem mais do que meras opiniões. Está claro, hein? Agora, como você faz para explicar isso para um rapaz de 15 anos, para uma moça de 15 anos? Veja bem, veja bem. Você está dizendo o seguinte: olha, muitas dessas verdades são para o educador também apenas pressentimentos. Não é isso? Certo? Ah, muitas dessas verdades o próprio educador também não pode provar. Não é isso? Agora, só porque você não pode provar um negócio, você não vai mostrar ele para o aluno? Tem uma verdade aqui, eu estou convicto dela, inúmeras pessoas estão convictas dela, mas nós não temos nenhuma prova, por isso eu não vou falar que ela existe para os alunos. Você vai ver que isso é enganar o aluno. E ensinar o aluno, é só esperar coisas. Olha, toda e qualquer verdade, para entrar na sua cabeça, tem que oferecer primeiro como ingresso uma prova. Certo? É ensinar o aluno a se tornar um imbecil. Não, eu digo que veja bem, a gente não pode levar o aluno a um nível superior ao nosso. Se eu só pressinto, eu posso levá-lo ao pressentimento daquela verdade. Mas é isso mesmo que eu devo fazer. Eu não devo fazer por ele mais do que eu faço por mim. É impossível fazer por ele mais do que eu faço por mim. Eu só preciso conduzi-lo ao mesmo pressentimento das verdades fundamentais. Se eu conduzi-lo ao pressentimento, talvez ele venha a ser o gênio científico que dá alguma prova daquilo. Mas se eu já embotar nele a capacidade de pressentir as mesmas verdades, é certo que ele não se tornará gênio porcaria nenhuma. Ele se tornará um tiraninho. Incapaz de pressentir o que a imensa maior parte da humanidade sempre pressentiu. Está claro, hein? Veja bem, existem verdades, tá, para as quais existem provas, né, e cuja prova é assimilável pelo aluno. Para essas verdades você dá a prova, explica para ele a prova, fazendo assim, assim, assim, assim, assim, e ele vai entender e vai ter a prova. Não é isso? E existem outras que nós só pressentimos e que ele precisa saber também. Na realidade tem que desenvolver um centro de investigação. Exatamente, exatamente. Ele investigou a si mesmo, né? Exatamente. O processo de investigação. E aí é o seguinte, o que acontece? A, exatamente, a história de Édipo mostra o quê? Que olha, por mais que você faça para ser um grande homem, como Édipo fez, a ignorância de uma única só, uma única verdade pode destruir todo o seu trabalho. Isso pode acontecer com qualquer ser humano a qualquer momento. Então tem que ter continuamente um caráter investigativo. Claro. Agora, como você vai ensinar isso para o aluno? É simples, você tem que mostrar a história de Édipo primeiro. Você mostra a história de Édipo, você faz ele assimilar aquela história, depois você explica para ele, está vendo? Às vezes a falta de uma só verdade pode destruir uma vida inteira. Mas sabe, do Hamlet é a mesma coisa. Às vezes uma única falha, uma pequena falha pode destruir a biografia de um caráter excelente. Então veja bem, ao mesmo tempo, essas obras, ao mesmo tempo que elas dão uma noção da grandeza humana, elas também dão uma noção da fragilidade da existência humana nesse mundo. Isso quer dizer, elas vão inserindo o sujeito numa realidade muito maior do que ele, e na qual ele vai ter que se inserir. Entendeu? É muito fácil para o no jovem, gente, olha, é muito fácil no jovem você pegar o seguinte, você destruir nele o senso do real. Exatamente. É a coisa mais fácil do mundo, é você falar para ele, olha, a realidade é o seguinte, é um rolo compressor que esmaga tudo que é bom, você entendeu? Ou é o seguinte, ou você inserir nele um idealismo utópico que também vai destruir a vida dele. Você entendeu? É fácil você jogar ele ou para um lado ou para o outro. O difícil é você ensinar ele a real condição humana. Entre as duas situações. Que oscila entre as duas situações. Mas eu acho que o grande problema é que não só os alunos, mas todos nós estamos envolvidos em todo esse tipo. Claro que nós estamos envolvidos. Claro que nós estamos envolvidos. Veja bem, em contato com esse aspecto verdadeiro da coisa. Veja bem, o que você vai fazer? Simples, você vai olhar o que, certo? Quais são as verdades fundamentais que as pessoas em toda parte sempre pressentiram e que eu mesmo uso, quais são os pressentimentos que eu mesmo uso como guias na minha vida o tempo todo. Veja bem, a responsabilidade que a gente tem com o aluno é apresentar para ele aquilo que nós mesmos efetivamente usamos como guias para a nossa vida. Então, por exemplo, se você aposta a sua vida na convicção de que ser honesto é melhor do que ser desonesto, você passa por este mesmo fato a ter o direito de passar, transmitir esse pressentimento para qualquer outro indivíduo humano. Porque você está apostando a sua vida nisso. A responsabilidade é essa. Tá claro, hein? Veja bem, isso aí é saber o seguinte, olha, o aluno só é diferente de mim agora, mas daqui a pouco ele será um ser humano exatamente como ele, só tem 15 anos agora, daqui a 10 ele não terá mais 15, ele terá 25. Entendeu? Isso é respeitá-lo como ser humano. E fala, não, eu vou colocar você numa bolha de plástico, porque eu não tenho certeza das minhas convicções, certo? É tratá-lo como sub-humano. É colocar a vida dele em parênteses, porque você não tem certeza última e final ou científica acerca da sua e da vida humana em geral. Só que a vida dele não vai ficar em parênteses. Ela vai acontecer. Entendeu? Não dá para eu colocá-lo numa situação neutra. Assim, não, tá bom, existe a criogenia, né? Tipo, não, olha, é o seguinte, como eu não tenho certeza aqui do que é o melhor para a vida ainda, eu só tenho pressentimento, eu vou congelar você até um momento em que a humanidade chegue à certeza. Quando ela chegar, ele se descongela e se explica tudo. É, ora, essa não é uma solução viável. Está claro isso aí? Então o que eu posso fazer simples, eu posso encaminhá-lo até o ponto em que eu mesmo me encaminhei. Fala, olha, a partir daí, meu caro, você trabalha com o que você tem, porque você é gente também. É evidente que depois que você aprender as coisas, depois que você pressentir o que eu estou pressentindo, você vai reelaborar isso com as suas próprias experiências. Até chegar um ponto depois de falar, não, peraí, eu acho que esse pressentimento do sujeito estava errado, é o contrário. Está claro, hein? Mas o que acontece se eu não passar para ele nenhum pressentimento desde o começo? Se eu não der a ele nenhuma referência quanto à vida? Você acha que ele vai se dar melhor? Ele não vai se dar melhor. Sabe por que ele não vai se dar melhor? É simples, porque ele vai ter que fazer sozinho o trabalho que você fez com a ajuda de outros. Entendeu? O ponto exato é esse. Ah, esse trabalho é perfeito, completo. Olha, esse negócio de perfeito, completo e acabado é meio ilusão. É meio imbecilidade. Eu não tenho que fazer um trabalho perfeito e acabado com a vida do outro, porque é o seguinte, a vida é do outro, não é minha. Eu colaboro com ele, eu dou aqui, ó, te dou algumas ferramentas, um material de construção, e depois você faz o trabalho. O dia que eu puder dar para ele um edifício pronto e acabado acerca do que é a vida humana dele vai se reduzir ao meu plano. Entendeu? Se eu tivesse, não, eu tenho certeza científica aqui demonstrada sobre tudo o que você deve fazer em cada circunstância da sua vida. Ela já não é mais a sua vida. Você entendeu? Ela é simplesmente um exemplo do meu manual de vida humana. Você percebe que conhecer essas verdades, compreender completamente essas verdades e ter a demonstração delas é cancelar a existência humana? Fala, olha, a partir de agora nós já sabemos tudo sobre a vida humana. E é o seguinte, você tem que seguir esse manualzinho aqui, meu filho. Diferente de todos os homens antes de você, que pegaram simplesmente o trabalho que a geração anterior tinha feito e passaram a construir em cima, você não tem nada que construir em cima. Você só tem que seguir o manual. Ele é reduzi-lo a um aspirador de pó. Está aqui o manual de instruções. Aí você chega para ele, você percebe? Você não, isso nunca vai se chegar a isso. Nunca vai se chegar, certo? A esse tipo de conhecimento em relação a todos os fatores da vida humana. Porque isso é destruir a vida humana. Veja bem, ele não recebe um manual. Ele recebe orientações. Não, veja bem, quando a gente fala manual. Não, mas há uma diferença crucial. Uma orientação é algo sobre a qual o sujeito trabalha ativamente. Veja bem, quando você chega para ele e fala, olha meu filho, está aqui. É muito melhor ser honesto do que desonesto. É muito melhor ser justo do que ser injusto. Você não disse para ele o que ele vai fazer. Você deu uma referência para ele. Agora, se eu chegar para ele e falar, ó, entregar um manual e ó, tem regrinha para tudo, eu transformo ele num escravo. É, essa é a diferença. Exatamente, em todo regime totalitário você tem um manual de vida humana. Agora, é assim, você tem que ser assim. Se você não for assim, a gente se joga num buraco. O normal não é isso. O normal é o quê? Que você construa um universo de referências e orientações para o sujeito. Vamos fazer uma pausa para fumar um cigarro? Uma água. Oi, tudo bom? O café. Thank you.